não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Davidson Reis, da nova onda de Icoaraci. E banda. Um abraço especial aí, a nossa madrinha, aqui do Barragama Saudade, a dona Olívia. Ela entrou na comitiva, hoje curtindo a sexta-feira gostosa. Obrigado, Olívia. Sei que tá de nossa madrinha, olha. Pra você. Tá de boa. Mas também não tá fácil pra ele. Domingo tem Wagner Ribeiro aqui no Barragão da gente. Festão do Natal começando 10 da noite. Por você. Esse é o nosso convidado. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Seu estudo é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança. Manda 007. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Promoção Pai Nego, gente, hoje. Mas as paredes têm 3 cervejas Gracial por R$10. Se aproveita aí no bar, promoção, tá bom? Já que não é. Festa de Natal, ingresso antecipado, Wagner Ribeiro. R$5. Esse prédio. Domingo aqui, festa do Natal, olha. Inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Manda 007. Deixa o mundo saber, baby, como Banda LP, a cara do Pará. Como estrela, Big Paulinho Boy. Sei que te quero como a primeira vez. O covarde da saudade. Uma mulher foi no baile. A saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade. DJ David e Paulinho Boy a tocar. Linda LP, a cara do Pará. Gente, a gente vai agradecendo o carinho de cada um de vocês que chegam juntinho. E prendo uma antivéspera de Natal. Chegamos junto para curtir aqui no Barracão. Obrigado, tá, gente? Um abraço do Paulinho Boy. Corpo e alma, me entrego a você. És o meu bem querer. E o quê? Foi no baile. A saudade que eu te vi pela primeira vez. Top, saudade. DJ David e Paulinho Boy a tocar. Naquele baile do Pop Saudade. Como uma estrela, como estrela que brilha no céu. Te amo como a primeira vez. Entre eu e você, meu amor. DJ Paulinho Boy. Sei que te quero, corpo e alma, me entrego a você. És o meu bem querer. Foi no baile. A saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade. DJ David e Paulinho Boy a tocar. Domingo, fechando o Natal, gente. Eu tô Wagner Ribeiro. Ingresso antecipado, R$5, cara. Você não pode ficar de fora. Naquele baile, o Pop Saudade. Novo Nunisson. A máquina da saudade. Nunisson, a máquina da saudade. Segura. Vai. Bora, Marajó! Dá-lhe, Paulinho Boy. Um gosto de fruta que deixa te na minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo cheio de desejo. Me senti tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo, deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é muito bom. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Olha o meu brother Escuro! Tá aqui com a gente, Escuro. Forte abraço, hein, meu irmão? Alô, Gita! Um abraço a você! Bato um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo cheio de desejo. Me sente tão envolvente no teu corpo quente. aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Foi muito bacana, quero outra vez contigo. Deitar na tua cama, acorda te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal, olha. É, mas é legal demais fazer amor contigo. DJ Paulinho Boy. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer. Ontem eu vi você em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei no sonho, no sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, se vir acordar, nós tão longe, por ti eu vou aos limites, o que está pra viver só pra mim. Obrigado, Guarda Suco, tá com a gente, o Nelson Merengueiro e também a Silvana. Hoje mais uma vez aqui na Sexta Gostosa, aqui no Barragão. Obrigado, até gente. A gente agradece cada um de vocês que chega juntinho numa antivéspera de Natal pra curtir aqui o nosso trabalho. Valeu. Obrigado. Poder te tocar sem sonho, meu sonho é realizar meu sonho, meu sonho. É os dançarinos daí do Barragão. Ser sempre real, nós todos sempre acordar, nós todos por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Um abraço também ao meu grande amigo J. Júnior. Ele é frequentador direto aqui no Barragão da Saudade. Alô, J. Júnior! Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Como é que é? Só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Cara aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Música. dá valor, né, Cheinha? Bora, Bibico! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo romance que já existiu. O novo Nome Sol. Big Fábio aqui. Aí me picou. Vou caçar esse homem. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. DJ Paulinho Boy. Sinceramente, em meu coração não estava esperando que um dia você. Vai detonar, vai saber. Você perdeu, que perdeu um grande amor. Aí você vai saber. Amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai. Bate uma saudade louca se você se faz. Peloto louco! Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. A gente vamos se ligar na promoção de hoje. Três Gacial por 10 reais, tá bom? Domingo aqui no Barragão. Festão do Natal, cantor Wagner Ribeiro. Detonando as melhores. Ingresso antecipado, só 5 reais. Você não pode ficar de fora. Fica perto de você. Amor é bom demais. Me satisfaz. Você me atrai. Bate uma saudade louca. O covarde da saudade. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Pra te dizer. amor. Eu só quero acordar. Novo Nunisson, a máquina da saudade. Nunisson, a máquina da saudade. O novo Nunisson. Novo Nunisson, a máquina da saudade. Fica o latinho, bora. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Alô, Paulinho Boy. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Vamos gravar ao vivo, hein? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Unisson, a máquina da saudade. Obrigado, gente, mais uma vez, pelo carinho. A gente só tem que agradecer a cada um de vocês que chega, os Juntinho, pra curtir essa festa antivéspera de Natal, que diga de passagem. Obrigado pelo carinho. Um abraço, Paulinho Boy, tá bom? E já convidamos todo mundo pra domingo. Festão do Natal, detalhe, Wagner Ribeiro detonando as melhores da saudade do Arroz. Ingresso antecipado, R$5. Vem todo mundo pra cá no Natal. Alô, Bibico! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Novo Nunisson. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Tô pedindo bis, a gente detona, hein? Pra quem pediu bis? Novo Nunisson. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é são coisas do coração. Unisom, a máquina da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, DJ Paulinho Boy, arriscando ainda mais coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Saudade. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é dá-lhe, Paulinho Boy. Checha gostosa aqui no Barragão, olha. Covarde Detona. Vira avião, ah, e cante uma canção que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida, de Deus, e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar, e ir morar comigo numa ilha deserta em amor. Novo, tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. DJ Paulinho Boy. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Bora, Barracão! Só lembrando que domingo, fechando o Natal, tá, gente? Começando a partir das 22 horas. Ingresso antecipado, R$5. Eu tô Wagner Ribeiro, detonando as melhores ao vivo. Aqui, ó. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar. Novo Nunisson, a máquina da saudade. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Recordando. Vem! Vem, que essa noite é pra nós, sós, na magia do amor. O

É o escuro do bloco União da Ilha. Parceirão, parceirão. Do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Essa menina é um veneno, cara. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Uau! Seu corpo inteiro é o Cedelo Covarde vai com o Mércio. Sempre com apoio total aí da KDC, da GDC. Obrigado pelo carinho. Meus amigos lá do comércio, eu tenho carinho, respeito e grande. Alô, Paulinho Boy. E essa menina? Menina veneno. Só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia-noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, Paulinho Boy. Menina veneno. O covarde da saudade. Menina veneno. Obrigado pelo carinho, gente. Em plena antivéspera de Natal, você chegando junto aqui pra recordar. A gente agradece. O Barragão, o DJ Paulinho Boy. Vamos lá então. Entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial. Como tem? Que me prende, me domina. E é nas pernas, hein? Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. DJ Paulinho Boy. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim, e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Sou a máquina da saudade. Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. A máquina da saudade. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim. E amigo escuro, aí do bloco União da Ilha, tá com a gente, escuro. Eu só. Obrigado, hein, mano. Que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Festa de Natal que tem Wagner Ribeiro, tá, gente? Ingresso antecipado, só 5 contas. Vai ser pai, né? Só você eu vou amar. Paulinho Boy. Bora, Barracão! A gente brinca e se ama, se rola na cama, louco de desejo, ficar os beijos. Nosso amor é chama, é fogo, é paixão, batente de amor. Não tem um lindo na voz, a gente só quer destruir nossa vida. Brinca comigo, mas não vai embora. Brinca comigo, mas não vai embora. Mas não vai embora. Brinca comigo, amor, brinca comigo, mas não vai embora. Brinca comigo, mas não vai embora. Mas não vai embora. DJ Paulinho Boy. Faça o que você quiser. Fale o que você quiser falar, mas não me abandone, por favor. Eu preciso desse amor, eu preciso de você. Sexta gostosa, aqui no Barraquinha. Você é tudo que eu tenho. Paulinho Boy do Pop Saudade chega pra detonar, olha. Meu pai, DJ Paulinho Boy. A gente briga e se ama, se rola na cama, loucura e desejo, gritar nos beijos. Nosso amor é chama, é força, é paixão, tá quente de amor. Não tem um vivo de força, a gente só quer destruir nossa vida. Estamos gravando ao vivo, Bibico. É o Bibico vai escancarar e cheirando no carro dele, né? Hoje aqui no barracão. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Nunisson, a máquina da saudade. Briga comigo, mas não vai embora. Dá-lhe, Paulinho Boy. Segura. She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she smiles from time to time. Meu coração. Nunisson, a máquina da saudade. Kiss me tonight, heavenly lady. Kiss me tonight, say yes, not maybe. Yeah. Kiss me tonight, heavenly Largando a saudade. O Paulinho Boy chega junto, já vem. Aqui no Mundo de Saudade. Domingo aqui tem Wagner Ribeiro cantando ao vivo, gente. Ingresso antecipado, apenas R$5, tá bom? Festão do Natal! Alô, Paulinho Boy. Covarde da saudade. Pra fazer amor, só gosto com você. Só você, quem sabe, achar o meu prazer. Obrigado, família, pelo carinho. Antivéspera de Natal. A família chega junto aqui no Barragão. Obrigado. Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus terminar. Se você quiser, me chama. Yeah! Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz. beijo. Diz pra mim que eu... Obrigado, meia noite! O homem aí do Bloco União da Ilha é aqui com a gente recordando, olha. Obrigado, irmãinha. Você, num longo beijo. Bora, meia noite! Amor e loucura. É o escuro, né? É o escuro! Amor e loucura. É tudo a mesma coisa. Amor e loucura. Segura o escuro. Sinto-me presente em sua mente, sombra que se faz além do dia, pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Olha o escuro avisando. Quero você. Que hoje sábado haverá a programação aí do Bingo da União da Ilha, tá, gente? Esse é o nosso convidado. Me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você num longo beijo. Amor e loucura. Zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, corre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Que eu não ligo, sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. DJ Paulinho Boy. Oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama vira chama, nada apaga esse calor. Olha só, gente. Domingo, véspera de Natal, e a programação aqui do Barracão, cantor Wagner Ribeiro. Ingresso antecipado, apenas R$5, gente. Vai ser pai d'égua a festa do Natal aqui, aqui no Barracão. Você quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer... Olha aí o DJ Benchibou. Se alguma garota que doida me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Bora, Benchibou, yeah! Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar com sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh. DJ Paulinho Boy. Amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. E essa cama vira chama. Paixão, oh, oh, oh, meu amor.

maliciosa, inocente, anjo serpente, eu sei lá. Mas tem dom de curir. Unisom, a máquina da saudade. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistérios, e mais eu gosto de você. Unisom, convidado especial. Hoje é o Paulinho Bola no Pop Saudade. Estranha luz do meu viver. Novo Nunisson, novo Nunisson, a máquina da saudade.